Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar com Ricardo Mariano. Traz uma sessão de audio-hipnose sempre a esta hora na Radar e hoje vamos dar destaque a alguns dos mais icónicos artistas do movimento neoclássico. Começamos com Jóhann Jóhannsson, islandês. Já ganhou Globos de Ouro, Oscars, nomeado para outros prémios, faz muitas bandas sonoras, edita pela primeira vez em 6 anos um disco de originais pela Deutsche Grammophon. Chama-se Orphi, fala da morte e da natureza mutável e efêmera da memória. Começamos com Jóhann Jóhannsson e o tema Good Night, Day. Boa noite, bem-vindos. Arrancámos o Em Transe com o Yolan Johansen e o tema Good Night Day. Depois fomos para outro experimentado músico no que às bandas sonoras diz respeito. Chama-se Michael Price. Se editou não há muito tempo pela Erase Tapes o disco Entanglement. Dele escutámos The Attachment. Logo a seguir, Rafael Anthony Guissard, um dos nossos preferidos. É uma das metades do projeto Workers, mas vai editando muitos discos a solo, para além de outras colaborações de Rafael Anthony Guissard e o 7 polegadas Hopes and Past Desires e o tema Watching As She Reels. E seguimos para o coletivo Balmeria, constituído por 6 elementos. Vem de Austin, Texas. E ao terceiro disco, um registro que já tem alguns anos, resolveram convidar alguns músicos, pares, amigos, para remisturarem temas seus. Por aqui encontram-se nomes como Alluvium, Tiny Vipers, Yakazek, Ilios e também Rafael Anthony Guissard, que ouvimos há pouco. Agora a remisturar Harm and Boon, dos Balmeria, vem tudo em All is Wild, All is Silent. Thank you. Depois de Balmoria, reinventados por Rafael Antoni di Sarri, pela primeira vez por aqui o músico italiano de Siena, Giulio Aldinucci, ele que faz música eletroacústica, podemos experimentá-la em Goccia, edição recente, passou por aqui Candles Tuscany Spring. Entramos depois na música do japonês Takumi Uezaka com Peter Broderick, edição Glimmer, por aqui o tema Eyes Closed and Traveling. E seguimos desde já para o primeiro disco de uma trilogia que se apresenta, chama-se Myth. O primeiro disco, A Last Dance for the Things We Love, ouvimos-lo na semana passada, edição da Nano Valley Records, pertence ao músico francês Marc Avery, alter ego de Eye of Time. The Myth One, A Last Dance for the Things We Love, continuamos com I Could Sleep for Thousand Years. Thank you. Rachel Grimes já foi um dos membros constituintes dos Rachels, vai fazendo música a solo. Há uns anos foi convidada para dar som ao filme mudo Our Day, de Wallace Kelly. Chama-se Marion County 1938, ouvimos Earthly Heaven e continuamos com o épico Sleep. Aqui fragmentado em From Sleep, falamos da obra-prima de Max Richter. Por ora, seguimos com Path 19. Thank you. altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Já sabem, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links na loja do iTunes ou em radiotrans.blogspot.com. Por lá também os poemas de Ana Freitas Reis e a fotografia de Alípio Padilha. Terminamos com duas peças minimalistas ao piano. Primeira dupla, Anne Rose Carter e Christopher Brett Bailey, os Moon Ate the Dark. Título homónimo, passou por aqui She's Swimming. E para o final, a música improvisada num velho piano de família de Akira Kozemura, japonês, edição One Day. Encerramos com Luna. Voltamos para a semana. Boa noite. Até à próxima. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar.